Imaginemos um cenário, assim, clássico de prova, né? Mas com contornos bem reais, tipo do dia a dia. Ah, daqueles que dão dor de cabeça na hora de resolver. Exato. Imagina que um atirador dispara contra um inimigo, sei lá, às 11h50 da noite. Faltando 10 minutos para meia-noite, então. Sim. E aí, à meia-noite em ponto, esse atirador completa 18 anos. Tá, ele atinge a maioridade penal logo depois do disparo. Uhum. Só que o problema é que a vítima vai pro hospital e morre só uma semana depois. E é aí que a banca joga a isca, né? Com certeza. A grande pergunta, que basicamente define quem passa e quem reprova, é se esse jovem vai para um presídio responder por homicídio no Código Penal ou se ele vai para o sistema socioeducativo responder por ato infracional, já que atirou quando era menor. Exatamente. A resposta para isso esconde o motivo pelo qual, tipo, milhares de candidatos são eliminados em concursos públicos todo ano. Porque não basta só ler a lei seca, né? Não mesmo. Tem que entender a engenharia reversa do pensamento de quem elabora a prova. E, bom, eu sou Caio Vernet. E eu sou Karen Solene. E este é o Momento Plena Aula. Onde o conhecimento forma mentes preparadas para vencer. Nossa missão na análise de hoje é bem clara, né? Sim, é pegar essa montanha de apostilas, resumos e PDFs de direito penal. Que é assustadora, diga-se de passagem. Muito assustadora. E transformar isso em conhecimento líquido e certo para quem estuda para os concursos. Porque, convenhamos, o tempo do nosso público concurseiro vale ouro. Uhum. A ideia é entregar os atalhos mentais, sabe? O pulo do gato jurídico de forma leve, sem aquela decoreba maçante. Total. Então, voltando para o nosso atirador lá do começo, para a gente entender onde encaixar esse caso, a gente precisa olhar para os fundamentos. Isso, a fundação da casa no direito penal. Que é basicamente onde e quando a lei é aplicada. Os materiais de estudo sempre trazem aquele mnemônico salvador, né? O famoso LUTA, L-U-T-A. Isso. E assim, a decoreba até ajuda. Mas o que significa luta na prática? Então, o L e o U são para lugar, que adota a teoria da ubiquidade, e o T e o A são para o tempo, adotando a teoria da atividade. E é essa teoria da atividade que resolve o caso do atirador, certo? Exato. O artigo 4º do Código Penal diz que o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão, independentemente de quando o resultado acontece. Ah, então a lei tira uma foto da cabeça do sujeito no momento exato em que ele puxa o gatilho. Perfeito. Como ele tinha 17 anos e 364 dias na hora do tiro, a lei enxerga um menor de idade. Caramba! Ele é inimputável, então? Sim. Responde pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A lógica do legislador brasileiro é focar na vontade no momento da conduta. É, faz sentido, porque, imagina, se dependesse do resultado, o tempo do crime ficaria na mão, sei lá, do médico que atendeu a vítima. Nossa, essa é uma insegurança jurídica gigante. Imagina depender da biologia da vítima para definir se a pessoa vai ser presa. Verdade. E aí a gente vai pro L e U da sigla, o lugar do crime. Por que ali a teoria da ubiquidade e não a da atividade também? Ah, porque o bem protegido muda. A gente está falando da soberania nacional. Tá. A teoria da ubiquidade fala que o lugar do crime é tanto onde teve a ação, quanto onde ocorreu o resultado. Tipo, se uma pessoa manda e-mails fraudulentos do Brasil... Isso, e o prejuízo financeiro bate numa conta na Argentina, por exemplo. Entendi. A ubiquidade permite que o Brasil aplique a nossa lei porque a ação começou aqui. Exatamente. O Brasil não abre mão de punir quem usa o nosso território para delinquir e nem quem causa danos aqui de fora. Muito bom. E aí, resolvida essa bússola de tempo e espaço, a gente entra na estrutura do crime mesmo, a teoria tripartite. Isso. O Brasil adota esse modelo que divide o crime em três elementos: fato típico, ilícito e culpável. Eu adoro aquela analogia de comparar com a construção de uma casa, sabe? Ah, do alicerce. Isso. Tipo, a tipicidade é o alicerce. Sem ela, nem tem casa, nem tem fato. A ilicitude seriam as paredes. Ali os limites da lei. E a culpabilidade é o teto. Tipo, quem mora ali embaixo pode ser responsabilizado. Exato. E as bancas amam bater no alicerce, na tipicidade. Uhum. E eles exploram muito a diferença entre tipicidade formal e material. Que é onde a galera tropeça, né? Sim. porque a formal é só o encaixe robótico da conduta na lei. Alguém pegou uma caneta do colega. Tecnicamente é furto. Formalmente, sim. Artigo 155. Mas a doutrina exige a tipicidade material, que é perguntar: houve uma lesão real ao bem jurídico? E aí que entra o princípio da insignificância, a famosa bagatela. Com certeza. Só que nas provas de concurso, a banca não vai te dar o exemplo da caneta. Claro que não. Eles vão direto na jurisprudência pesada. Eles adoram a súmula 599 do STJ. Ela diz que a insignificância é inaplicável para crimes contra a administração pública. Ou seja, se um prefeito desvia, sei lá, R$50 do caixa, não tem bagatela. Nenhuma. Porque ali o bem protegido não é só os R$50. É a moralidade administrativa, sabe? Interessante. E as apostilas também falam bastante do princípio da adequação social nessa fase. Sim, que exclui a tipicidade porque a sociedade aceita a conduta de forma muito pacífica. Como furar a orelha do bebê para colocar brinco. Isso. Formalmente seria lesão corporal, mas socialmente é tão aceito que o direito penal recua. Mas, assim, onde está a pegadinha da banca nesse princípio? Eles misturam o que é aceito com o que é frequente. Ah, tipo vender CD pirata na rua. Exatamente. O examinador coloca no texto que vender DVD pirata é uma prática comum em qualquer feira do Brasil e aí diz que se aplica a adequação social. E muito candidato marca como correto porque, de fato, a gente vê pirataria em todo canto. Pois é. Mas o STJ já bateu o martelo de que a habitualidade criminosa não gera adequação social. Então, pirataria continua sendo crime e ponto final. Bom, provado que o alicerce existe, o fato é típico. Aí a gente vai para um duelo mental que derruba muita gente em provas objetivas. O famoso embate entre dolo eventual e culpa consciente. Sim, como a banca testa a mente do agente no momento da conduta. Essa linha é fina demais. Em ambos os casos, a pessoa prevê o resultado. O cérebro dela avisa, olha, vai dar tragédia. Mas a reação a esse aviso é diferente, né? Total. No dolo eventual, a pessoa assume o risco. A frase-chave para quem está fazendo a prova é não se importou. É o famoso foda-se, com perdão da palavra. É bem isso. Ele age com total indiferença. Agora, na culpa consciente, a pessoa prevê a tragédia, mas acredita piamente que vai evitar. É uma autoconfiança extrema, então. Uhum. A frase-chave é acreditou que evitaria. O motorista dá 150 por hora, prevê o atropelamento, mas confia na habilidade dele no volante. Mas, Karen, tira uma dúvida de concurseiro experiente agora. Na prática, ali com o caderno de questões, como o examinador tenta induzir ao erro? Ele dá pistas claras? Ele é obrigado a dar pista nos verbos do enunciado. Se aparecer que o sujeito agiu com indiferença, é dolo eventual. Tá. Se disser que ele confiou em sua perícia, marca a culpa consciente sem medo. Perfeito. Dolo eventual é o não ligo, culpa consciente é o sou bom demais. Vencido esse duelo, chegamos nas paredes da nossa casa, a ilicitude. O artigo 23 do Código Penal, quando o fato é típico, mas a lei permite a ação. As excludentes de ilicitude. E as duas que mais caem e confundem são estado de necessidade e legítima defesa. E a lógica delas é bem diferente. No estado de necessidade tem um perigo atual que não foi provocado pela pessoa. É aquele caso clássico do naufrágio com uma boia só, né? Isso. Não tem agressor e vítima inicialmente, só a natureza impondo um sacrifício. Mas as fontes destacam uma regra super importante sobre quem tem dever legal, tipo bombeiros e policiais. Ah, sim. A regra é clara. Quem tem dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Então um salva-vidas não pode afogar um civil para pegar a boia e se salvar. De jeito nenhum. O dever dele ali é justamente salvar. Mas isso não significa que ele tenha que cometer suicídio. Como assim? Se um teto vai desabar, o bombeiro pode recuar. Mas ele não pode matar um morador para abrir caminho para a própria fuga. Entendeu? Entendido. E mudando de excludente, as fontes citam os casos bem específicos e reais. Tem até menção a um vídeo do STF nos materiais falando da ADPF 54. Nossa, sim. essa é a exceção suprema da proteção à vida. Sobre os casos de aborto permitido no Brasil, né? Isso mesmo. O Supremo, na ADPF 54, reafirmou e ampliou as excludentes ali. A lei já permitia, em caso de risco de vida para a mãe, estupro. E a decisão incluiu o caso de feto anencéfalo, certo? Exato. São exemplos práticos e pesados de exclusão de ilicitude que desabam nas provas, porque envolvem jurisprudência pura do STF. Tem que ficar muito ligado nisso. E voltando para a legítima defesa, que é contra a agressão humana injusta, eu tenho uma pergunta. Pode mandar. Mesmo respaldado por uma excludente, o cara não tem um passe livre infinito, certo? Tipo, a partir de quando vira crime? Não tem passe livre mesmo. É aí que mora o famoso excesso punível. Tá, e como a banca cobra isso? Eles criam um cenário onde a vítima repele o ataque, o agressor cai desarmado no chão e a vítima continua batendo. Ah, a agressão deixou de ser atual nesse momento. Exatamente. Exigiu-se proporcionalidade e moderação. A partir do golpe extra com o cara já caído, a legítima defesa morre e começa o excesso. Sensacional. Bom, dominamos a parte geral, as catracas. Mas a aprovação exige ir além, lá nas pílulas de jurisprudência e casuística, o verdadeiro terror das bancas. É, aquela parte que mistura decoreba com decisões de tribunais que derrubam o pessoal. E o material de hoje destacou algumas muito fortes, começando pela súmula vinculante 13, do nepotismo. Essa clássica, né? Nomear cônjuge ou parente até terceiro grau é inconstitucional. Todo mundo sabe. Mas a pegadinha mora na exceção. Sempre. O STF diz que o nepotismo não alcança cargos de natureza eminentemente política. Espera aí. Um prefeito pode nomear o próprio irmão para ser secretário estadual de fazenda, então? Pode, porque secretário é cargo político. Nossa, mas não tem limite para isso? E se o irmão for recém-formado em, sei lá, música? Aí que tá o detalhe que a banca vai cobrar. O STF permite a nomeação desde que não haja manifesta falta de qualificação técnica ou fraude à lei. Ah, se ele nomear o músico para ser secretário de Fazenda, cai no nepotismo de novo? Com certeza. O Ministério Público vai derrubar. A banca brinca com esse nível de detalhe no enunciado. Excelente. Outro ponto que me chamou muita atenção nos resumos comentados foi sobre o ECA, na parte da eleição do Conselho Tutelar. Nossa, o ECA subverte muito a intuição política do brasileiro nessas provas. Pois é, a gente está acostumado com campanha, partido, chapa. Só que no Conselho Tutelar é expressamente vedada a constituição de chapas na campanha. Zero chapas. Cada candidato corre totalmente sozinho. Sim, individual. O legislador quis blindar o conselheiro contra favores políticos. A pessoa lá tem que atuar de forma técnica para defender a criança. Faz todo sentido na vida real. Mas na prova, o candidato Leão é permitido a formação de chapas para garantir a democracia e acaba marcando como certo. Porque soa bonito, né? É a casca de banana perfeita para testar quem não prestou atenção na lei. E a última casca de banana dos nossos resumos de hoje é a linha finíssima entre dois crimes contra a administração pública, prevaricação e advocacia administrativa. Esse par confunde horrores. Nos dois, é o servidor público usando mal o cargo. Sim, mas o que separa um do outro de forma cirúrgica na prova? O motor psicológico de novo. Na prevaricação, o servidor age ou deixa de agir por interesse ou sentimento pessoal. Sentimento pessoal. Tipo raiva, preguiça, gratidão, inveja. Tudo isso é algo íntimo. Ele engaveta um processo porque tem dó do cara, por exemplo. Entendi. O interesse nasce e morre nele. E na advocacia administrativa... Aí o verbo muda. É patrocinar interesse privado dentro da repartição. Ele vira um lobista de luxo usando crachá público. Exato. Ele não age mais por emoção própria. Ele pega a influência do cargo e vai em outros setores pedir favorzinho para a empresa de um amigo passar na frente. Nossa, a diferença está toda no vocabulário do enunciado. Se falar sentimento de pena, é prevaricação. Se falar patrocinou a licença da empresa, é advocacia. É isso. Tem que caçar essas palavras enquanto lê a questão. Bom, a gente destrinchou muita coisa hoje. Transformamos um mar de PDFs em atalhos bem concretos. E bem úteis para quem vai encarar o fiscal de prova logo mais, né? Com certeza. Só recapitulando rapidinho para quem nos ouve. Falamos da bússola luta, tempo e espaço. Os tijolos lá da teoria tripartite e como a insignificância não perdoa crimes administrativos. O duelo do dolo eventual e culpa consciente. As salva-vidas do estado de necessidade e legítima defesa. Lembrando que o excesso sempre é punível. E essas pegadinhas cirúrgicas de jurisprudência, tipo o nepotismo em cargos políticos, o ECA e a prevaricação. Mas, para fechar, tem uma reflexão no material que vale a pena a gente jogar para o ar. Ah, a teoria do silêncio eloquente. Essa mesma. É muito interessante. No direito administrativo, quando o Estado se cala frente a algo que ele deveria responder, esse silêncio produz efeitos jurídicos gravíssimos. Tem peso. O silêncio não é um vácuo, né? Ele é uma resposta em si. Exatamente. E a provocação para quem nos ouve é levar isso para o direito penal e para a vida prática. O que as omissões estão realmente dizendo? Caramba, forte isso. Porque o direito penal, lá no artigo 13, pune não só o fazer, mas o dever de agir, que foi ignorado por quem era um garantidor. Cruzar os braços pode ser a forma mais letal de cometer um delito. Reflexão pesada e fundamental para fechar o nosso estudo. Lembrando, eu sou Caio Vernetti. E eu sou Karen Solene. E este foi mais um Momento Plenaula, onde o conhecimento forma mentes preparadas para vencer. Bons estudos e até a próxima!